Já vai começar. The force has got a lot of power, huh? It makes me feel like it makes me feel like it. We're gonna be starting now, baby. Don't stop till you get a nut. Don't stop till you get a nut. Ah, que delícia! Começamos mais um Panicast, edição de número 58. Nesse clima de Michael Jackson, que foi a música escolhida para a tradução do programa de domingo, Don't Stop Till You Get Enough. Todo mundo rebolando, todo mundo rebolando. Alô, alô, agitação total. Ai, que alegria. Ah, que loucura. Estamos aqui mais uma vez reunidos para papear sobre a semana do Pânico TV, Pânico no Rádio. E juntando os amigos aqui para isso, dentre eles a macharada André Locutor, como vai? Oi, tudo bem? Olá, olá, baby, boa tarde, bom dia, boa noite. E hoje muito feliz, estamos com a presença... Não, não, não tem não, não, não, eu tô falando com não você, fala, não fala, começa a querer dividir, não, peraí. Não fala, cala a boca, esquece. Já vai querer entregar o negócio, calma, que temos surpresa hoje, não entrega. Teve sua chance, chega. Erlon, rapaz, você tá vibrando aí porque finalmente pôde aparecer? Como é que você tá, Chuchu? E o Lices, como é que tá? O Lices nas cabeças. E aí, Marcão, como é que você tá, velho? Começando aqui um podcast, o segundo que eu participo, né? Por causa do horário, né? De madrugada que vocês fazem, o Coruja. O só Coruja. O Corujinha que participa do podcast, né? É, mas hoje eu tô aqui. É, Jonatas Patrono, como vai? Ô, Marcão dos Móveis e Colchões, tudo bom, rapaz? É, o Elifas, semana passada, apresentou toda a sua história... no período que passou em São Paulo, visitando o programa de TV, a rádio por 2 dias, fez toda aquela panorâmica do assunto e tarará. Muito bom. Paulinho voltou também, mais um que voltou para casa. Paulinho, tudo bom? Olá, tudo bem? Tanhanhê. Tanhanhê, é ali do lado, viu? Eu moro mal. Mora mal. Nossa. E aí, palestra, como é que vai? Tranquilos. Como é que você tá, nego? Tranquilos. Palestra não lembrou de mim no Orkut, rapaz. Brincadeira. Que isso? Brincadeira, bicho. Mais do que nunca. Olha, hoje nós temos um programa perfumado diante de tantas presenças femininas aqui. Para apresentá-las, não entendam isso como insinuação, mas para apresentá-las, eu peço que Marcelo de Sena puxe pelas meninas, então. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje é o dia das mulheres em peso, o número recorde, acho que é o número recorde, Marco, Jonatas. Temos a nossa querida Lady Dari. Lady Dari, então. Lady Dari, achei que não iam nem deixar eu cumprimentar o povo, né? Ai, meu olá, Deus, começou bem. Mundo, jogadores de CS. Oi. É, tô super simpática hoje. Sentindo. Tem uma outra convidada também, secreta, que mandou beijo pra todo mundo que tá acompanhando o Panicast, é a nossa Cat Lúcia lá do Japão. Ela que foi? A primeira Robert virtual do Pânico na TV. Deixa por último aquela pessoinha que hoje temos uma participação especial. Temos uma pessoa antes dela. Quem seria? Tamires. Oi, Tamires. Oi. Tudo bem? Tudo. Ô, Senna, agora então, por favor, o grande anúncio como participante de hoje. Sim, convidada que eu não estava aguardando, que foi o tema central de todos os últimos Panicast, vocês cobravam que ela voltasse ao Pânico na TV, onde não poderia ter saído. E nada mais é que nossa... Tadadadã. A nossa querida Cultura Sereia 2008, Regiane Branco, a Sandy Capetinha. A salva de palmas. Quem tá com a mão livre, bate palma. Nossa! A Capetinha tá aí? Ô, Regiane. Nossa! Nossa! Bom, a nossa gente, eu até comecei a me beijar. Uau, eu me amo. Ah, você é adorada por muitos. Ai, e eu era um, não posso negar, que fazia a campanha do Volta Capetinha. Falava isso várias vezes, inclusive... Volta Capetinha. Volta Capetinha. Inclusive, no último Panicast em que eu editei, houve a brincadeira do Cadê a Capetinha? E tá aí que vingou. Jura? Opa. É a Capetinha que tá falando? Ô, Marcão. Capetinha tá aí. Deus. Sentiu a pressão. Minha namorada. Vamos começar direto, então, a saber do que se passou nesse intervalo, Regiane, de você ter se ausentado do programa e agora finalmente terem decidido, porque acho que em função do casamento da Sandy é que eles acharam por bem mexer com o assunto, não é isso? Claro, foi totalmente influenciado. Se tivessem entrado no casamento, certamente, né, não teria acontecido essa aparição. Foi uma tentativa de fazer com que parecesse que realmente entraram no casamento, e para fazer isso teria que ter uma sósia, né? Alguém que faça brincadeira, e automaticamente, não sei, enviei a primeira palavra, mas lembraram de mim. Você sabe que você tem algumas coisas que me parecem se relacionam, fazem lembrar a própria Sandy. Você tem um rosto de menina como o dela, um pouco semelhante, enfim. Você canta, você faz até uma imitação dela. Agora, eu tenho que dizer que você lembra ela mais vindo do que indo. Nossa, velho. É, não, indo não tem nada a ver, né? Não tem muito a ver. Vindo também um pouco, não parece. Eu acho que parecer, até parece, assim, o jeito... Mas se eu realmente quiser me parecer com ela, se me caracterizar, né? Porque eu sempre fui muito parecida com ela por volta de 15, 16, até 18 anos de idade, onde eu já cheguei a ser confundida no próprio show do Sandy. E eu fiquei durante muito tempo lutando para não ser parecida com ela. E justamente nesse período que eu tentei não parecer com ela, que veio a história do Sandy. Entende? Regiane, você faria a gentileza de botar a boquinha mais perto do microfone? A gente quer ouvir você bem no ouvidinho. Ai, que gostoso. Eu tô encostada já. Não tem possível mais. Tá bom. E tudo começou então no programa do domingo anterior, né? Quando fizeram aquela filmagem como se fosse uma invasão da cerimônia de casamento. Ali você já começou a brincar com isso. Exatamente. Até eu achei que não ia ser algo forjado, assim, de saber depois no andar da carruagem, né? E era pra ser uma coisa mais focada pra aparecer mesmo. E pareceu muito, né? No começo ali, se eu não soubesse, se eu tivesse gravado, eu acharia que era próprio. Muita gente ficou na dúvida. Muita gente ficou. Tanto que me perguntaram se eu tinha alguma coisa a ver com aquilo. Obviamente que tinha que negar, né? Sem esperar nada, eu nem sabia que eu voltaria a gravar, né? Agora, acabando de interrogar você aqui, você sabe que no blog Universo Pânico, ao qual pertence esse Panicast, algumas pessoas se sentiram, se ressentiram de você não ter adiantado a notícia. Houve um pedido de sigilo para isso? Não falar que estaria lá? É. Não, então, o que acontece? A ideia era essa mesmo, tinha que ser uma surpresa, tinha que ser apresentada pelo Emílio, né? Então não poderia antecipar o que iria acontecer. Eles queriam que fosse novidade, que fosse surpresa, que realmente acontecesse o que aconteceu, todo mundo fosse pego de surpresa, né? Então, uma vez que eu falasse no Orkut, no meu blog, já não seria mais, né? Então eu teria falhado, né, com a minha palavra. Mas eu cheguei a colocar, no máximo, assim, eu estava fazendo as gravações no início da semana, mas no máximo, no domingo eu falei no meu MSN, quem está, né? que eu quase não uso mais, né? Parado de usar. Eu já coloquei domingo assisto Pânico, eu só falei isso também. Uhum. Não falei nada, nem minha mãe sabia. Poxa! Verdade, nem minha mãe. Porque se ela soubesse, ele ia falar comigo. Podia contar para os amigos mesmo. Né, Jonathan? Não é questão de não querer. Eu acho que assim, ó, porque dessa parte pode acontecer alguma coisa, pode ter uma continuidade, como pode não ter. Então, como eu depositei muita expectativa da primeira vez, né? Uhum. Que essa apareceu, vocês sabem. Dessa vez eu não tô colocando expectativa alguma, eu tô fazendo conforme as coisas vão acontecendo, assim, eu tô deixando elas acontecerem. Até mesmo pra não declarar, olha, eu voltei pro ponto e tal, porque isso não é verdade. Eu fiz as duas matérias eu tive essa aparição no domingo, né? Mas eu não. Até eu tenho hoje receio, assim, de me perguntarem alguma coisa. Porque, como da última vez, muita gente ficou me perguntando e tal, eu não sabia o que responder. Eu também não tenho. Então, eu prefiro que seja um passo atrás do outro, assim. O que tá acontecendo, as pessoas estão vendo. Mesmo que eu falasse ou não. Eu acho que se eu falasse, seria com muita certeza, assim, muita convicção. E também no final parece que não dá pra contar muito com a turma do Pânico, né? Te dão hoje um aviso, olha, vamos fazer uma parada amanhã, chega amanhã, o nego desmarca, aí você fica na mão. E você vai fazer, às vezes você vai preparado pra uma coisa, você acha que você vai gravar um determinado lugar. E pra você ter uma noção, aquela matéria que foi lá da simulação da lua de mel, nós ficamos praticamente 7 horas gravando aquilo pra ir ao ar 3 minutos. Então, tivemos várias opções de cenas que a gente não chegou a repetir muito, mas muitas e muitas opções, e nem eu sabia o que iria ao ar. Eu fui ver ontem através do YouTube, porque eu não teria visto. Então é surpresa até pra quem grava isso. Ah, deixa eu tirar mais uma dúvida, já que tá todo mundo quieto. Não tô nem querendo roubar a vez de ninguém, não. Cena, por exemplo, vai, quer fazer uma pergunta pra ela? Não deixa falar. É que uma coisa que vocês falaram muito pra mim, desde que a última participou no último podcast, faz uns 30 edições, mais ou menos. Nossa, vocês estavam cobrando pra mim, mais ou menos isso. Pelo tempo dos podcasts, é isso. Vocês me cobravam. Quando que a Sandy Capetinha ia voltar? Falei, uma hora a gente vai conseguir. E tá aí a resposta, né? E quem? E eu falei pra ela: pena que não colocaram uma placa assim, vote no Sereias, né? Que é o concurso que ela tá comendo até o final do mês agora. É, pra ter uma ideia, Senna, em nenhum momento eu usei, depois disso, né, eu não usei isso pra votação, não fiz nada baseado nisso. Eu achei que, eu pensei, bom, quem gostou, seria uma forma de falar, nós aceitamos, quem não conhecia, né, gostar e quem já conhecia falar, poxa, bacana, que legal, que bom que ela voltou. Mas eu não vi nenhum resultado, assim, eu queria que fosse por mim mesmo, não de ficar pedindo, apelando, sabe, que fosse de fazer um movimento, falar, não, a gente achou legal e tal, e votar porque gostaram, não porque eu tava pedindo, entendeu? Eu não fiz muita questão, assim, de pedir isso. Eu acho que com relação às outras meninas, elas fizeram muitos pedidos em rádios e não sei o que, algumas pelaram um pouco, eu acho. Mas os votos que estão lá são pessoas que realmente gostam de mim, entende? Eu queria que fosse uma coisa assim natural, mas eu vejo que dessa forma não funciona e eu passo até a duvidar. O Erlon que tá reclamando, vai, fala, Erlon. Fala aí com a conterrânea, Erlon. Vou botar um outdoor dela na frente de Guatemi aqui em Santa Catarina. Vou botar nela. Só pra comigo. Isso, faz isso. Você mora em Santa Catarina? Vai brincando. Eu moro em Santa Catarina. A 40 km de Florianópolis, em Águas Mornas. É o cara de Águas Mornas, eu ia esquecendo. Eu tenho familiares que moram em Águas Mornas, sabia? Eu gosto bastante. Eu frequentei bastante aquele hotel Plaza. É na frente da minha casa. É na frente da minha casa. Oh, que legal, eu gosto bastante de lá. O Emílio não acredita que existe um lugar chamado Águas Mornas. Aí ele vive sacaneando. Ele costuma achar o Erlon no chat do programa, enquanto tá anunciando lá o Pânico na rádio, aí vê lá, Erlon, Águas Novas. Já que porra de Águas Novas, não tem nada disso. O Erlon escreveu outro dia explicando a origem de Águas Novas, não é assim, Erlon? Águas Mornas, foi mal. Tong. Mas ele criou Jeba Linda, né, gente? Tem que ver isso também, né? O cara não acredita em Águas Mornas, acredita em Jeba Linda, meu. Cinco vezes seguidas o Emílio leu sobre mim lá, mas tentei explicar um pouquinho sobre Águas Mornas, mas ele não entendeu, ficou zoando comigo. Hoje ele disse que eu sou irmão do Rabin. Tá, beleza. Tá, mas, Regiane, tu saiu daqui de Santa Catarina quando? Eu saí de Florianópolis. Tá fazendo a conta nos dedinhos. A vir pra São Paulo pra ficar. Quem acompanha a minha história, né? Sabe, no blog, eu fui descoberta em Floripa e eu relutei muito pra vir pra São Paulo, porque tinha acabado de ganhar um concurso que seria Tela da Praia, mas eu não queria ter ganhado, porque eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, então tinha uma seriedade, né, como administradora. E eu não podia fazer um ensaio social, acabei fazendo, perigando perder o trabalho, enfim. Já comecei a vir a partir de abril de 2007 e morar em São Paulo mesmo em novembro do ano passado, que foi quando eu entrei para participar desse concurso, que já está rolando há quase um ano. E eu comecei a fazer outras coisas e... Enfim, eu fiquei meio dividida, né, entre Florianópolis, trabalho lá e aqui. Agora que eu tô, assim, bem fixa, né, em São Paulo. Agora eu tô voltada a São Paulo. Deixa eu falar um negócio. A Lady Dari tava tendo problemas, Marco, com o som. Posso fazer uma pergunta? É, à vontade, então. Ok, desculpa. É só uma pergunta rapidinha. Vou chamá-la de Capetinha. Ô, Capetinha, o negócio é o seguinte, você sentiu, assim, algum problema de adaptação? Já estava sendo muito comentada, já estava sendo muito falada, já estava tendo, né, já era uma pessoa de sucesso. Então, você sentiu, assim, aquela saudade de casa? Foi difícil o período de adaptação a um novo ambiente? Conta um pouquinho pra gente. Adaptar o ar e feio. Não, não muita dificuldade, porque... Eu vim assim, sem ter muita certeza do que aconteceria. Eu sabia que em São Paulo eu teria oportunidades no meio artístico, mas eu já tinha recebido desde 15 anos de idade. Eu sempre relutei, assim, senti um pouco de medo. Então eu queria pelo menos ter uma base, né? Ter condições de me virar sozinha. Já uma profissão, ter uma estabilidade. Então eu foi tudo muito louco, assim, né? De repente, da noite pro dia, minha vida tinha se transformado, as coisas foram acontecendo. Mas eu não vejo a minha família em um bom tempo já, porque não dá, né? Você acaba que você sai de São Paulo, parece que é só você sair que as coisas começam a acontecer, você precisa voltar. Mas sempre que eu posso, eu vou, eu sinto uma saudade. Eu sou a filha, não vou falar a filha predileta, assim, mas eu sou a xodózinha, assim, né, da minha família inteira. Todo mundo sempre meio que me paparicou e eu sempre fui mais solta, assim, eu sempre fui mais ovelha negra, assim. E eu acho que é por isso, assim, por eu ser um pouco mais ausente, eu sinto muita falta. Eu tenho irmã pequenininha, eu sou muito apegada, assim, a eles, apesar de ser mais independente, de sempre ter sido independente, eu sinto muita saudade. Olha, Regiane, no momento que você se sentir desolada, sozinha, solitária, numa cidade fria como São Paulo, eu quero dizer que sempre haverá alguém, um braço estendido, pra lhe dar um carinho. Eu já tô aqui, precisar. Ó, outro se despenca lá da cidade dele, de Águas Mornas. Não vai ser problema. Eu passo antes no cartório. Eu vou passar no cartório pra tratar da minha papelada, ganhar minha liberação, minha alforria. E aí vou ao seu encontro também, não tem problema. Nossa! Mas Tudo bem. Vamos ser tão prestativos, né? Se ela quiser uma praia, ela pode vir aqui na Praia Grande, entendeu? No Boqueirão. Nossa, velho. Mas essa saudade que eu sinto, elas não são substituíveis. Mas a gente quebra um galho, é só essa a intenção. Pode deixar. A gente quebra um galho. Não, mas quando eu sinto sozinha, eu leio todas as mensagens que as pessoas mandam pra mim. Quem tá lá no meu Orkut, manda alguma coisa no meu blog, sabe que eu respondo. Que eu leio todos os dias, que eu respondo sempre que eu posso. Normalmente eu posto todos os dias, sempre tem um espaço. Não adianta a pessoa falar, eu não tenho tempo pra nada. Tem tempo sim, quando que a pessoa tem tempo. Tá certo. Eu vou criar um livro diário lá. Fazer um livro diário lá pra ti, então. Deixa eu então agora dar um recado. O seguinte, a Dari, Lady Dari, tava com problema de som, teve que se ausentar aqui. Não sei se vai dar tempo dela voltar enquanto resolve isso. E a Zanata tá tentando entrar, mas ela entra, dá 3 minutos e cai. Então, qualquer momento pode ser que ela consiga participar. Então, queria agora levar vocês todos comigo para a Semana do Pânico na Jovem Pan. Cadê a capetinha, meu? Panicast. Essa semana, o Jonatas, qual foi você que fez o último programa? Qual foi o último convidado? Onde a gente deve seguir? Bom, nós gravamos o programa, foi na quarta-feira. A pauta aí? A pauta aí. Ó, quarta-feira, dia 17. Dia 17, nós comentamos até a Sofia Reis, que foi a fã do Reis. Então, daí pra frente tem o NX0. Pula. Tem toda aquele pessoal Red Music Festival. Pula. E tem o Sinusa. Tem o Ricardo Transfur. Pula. Mano, vai pular também. A Vanessa Camargo. Parou! Que foi entrevistada hoje. Ok, então vamos começar da Vanessa, que foi hoje. Que é pra não dizer que a gente não vai falar de rádio. Olha, mas eu pude. Eu tô numa autoridade absurda aqui. E posso fazer um comentário? À vontade. Ah, opa. Eu acabei de saber aqui, porque me contaram que a Vanessa foi entrevistada. E automaticamente a Vanessa, de certa forma, tem uma ligação meio que direta, assim, o pessoal fala muito automaticamente em sangue, né? Uhum. E uma amiga minha disse que eu tava vendo lá o blog, que já começaram até a misturar, falar que a Vanessa, se a Vanessa faria alguma coisa com a Sandy Capetinho. Esse pessoal é louco, né? Veja! Bomba! As duas são quase do mesmo naipe, né? É, só que eu fiquei com aquela coisa de. Ela não sabe o que é um conga. Estão dizendo que elas são parecidas com a Elis Regina também. Para com isso. Para com isso. O pior ficou brincando com ela, sei lá com o quê. É uma história lá que ele contou e falou: ah, não sei o que, dos tempos de conga, que você usava conga. E ela não sabia o que era um conga, bicho. Tadinha, ela não passou por isso. Ah, não brinca. Ah, não brinca. Você já ouviu falar, vai. Ela não usava só Nike. Não sei. Quando um sapato, mim, parece um All-Star. Aquela música da Gretchen. Pergunta pra Sandy original se ela vai saber também. Não vai. Pois é. Não vai. Isso é uma barbaridade. Regiane, você já ouviu falar de Melicinha? Nossa, velho. Ô Marcão, fala aí do vigilante rodoviário pra gente. Nossa, eu tenho uma foto com o vigilante. Rintintim, fala do Rintintim aí pra nós. Conta a história do Rintintim, velho. A conga é um all-star de pobre. É verdade. Tá aí, boa definição, Erlon. Gostei dessa. A conga é o all-star de pobre. Eu já tive um conga. Então tu é pobre. eu sou. Desculpa, né? Eu sempre fui mais Kixute. Não era muito do Conga, não. Kixute, eu comprei o Kixute que vinha com a faixa do Rambo. Lembra um que vinha com a faixa do Rambo? Não, esse eu não peguei. E eu amarrava o Kixute na canela, por cima da meia. Era uma beleza. Eu usava muito lecheval pra subir a montanha. De montanha. Lecheval, eu tive aquele que acendia a luz ainda. Não, para com isso, já é moderno. Nossa. Você não chegou a usar na Guanabara o tênis Montreal, não? Não, cara, não. Chegou a usar aquela sandália de Jesus Cristo. É, onde é que você quer chegar? Ô Marcão, você já comprou na Arapuã? Arapuã, certamente. E eu sou também da época da impecável Maré Mansa, que era uma antiga rede, mas deixa isso pra lá. Olha, então rapidinho, antes que ela caia, Zanata se conectando, atenção, Zanata, câmbio, alô, tiririm, tchararão, chegou. Fala, Zanata. Zanata? Boa tarde, pessoal. Oi, estão me ouvindo? Sim. Será que você vai conseguir permanecer aí mais de 3 minutos? Não sei, viu? A coisa tá feia aqui. Então. Tava com saudade de vocês. É, então, nós também. Vocês também? Coisa, a voz da Zanata parece com a Luciana Gimenez, não parece? Nossa! Que veio, é cara. Luciana Gimenez. O Jonathan é meu amigo, mas ele tem uns fetiches que eu vou te falar, hein? Eu também pareço com a Luciana Gimenez, Jonathan. É que eu mando foto errada pra vocês pensarem que eu não pareço com ela. Mas parece uma gênera. Mas você tem o gosto da Luciana Gimenez, que ela só pega só o dedo de ponta, Estados Unidos. Tudo bem. Mais alguma coisa da rádio? Por exemplo, vocês querem realmente falar do NX Zero, esse Red Music Festival? Fiquem à vontade aí. Já é a quinta vez nessa temporada, pra você ter uma ideia. Sim. Eu quero comentar a definição de vovô para as músicas de NX Zero. Você viu ele falando pra fã lá que tatuou o nome do cara lá? Repete aí. Você viu o vovô falando... Não, repete o que ele disse. Repete o que ele disse, o filho da... Eu não sei dizer nas palavras. Eu sei que ele falou que a mulher... Hoje o vovô a definição que ela tinha, que ela falou que a tatuagem hoje que ela fez é porque representava... Peraí, Erlon. Porra, que zorra. Acabou. Fala, Paulinho. O Erlon tumultuou aqui. Não, é... Acabou com a mulher, né? Pô, valeu então. Erlon, tumultua que é melhor. Não, é que hoje... O vovô falou que ele gosta das músicas do NX Zero, Fresno, Strike, pra Vanessa Camargo. Perguntou que músicas que ela gostava e ele disse, eu gosto do NX Zero, gosto dos Britos, gosto do Fresno. Aí a Vanessa Camargo disse que gostava até um pouco, mas não escuta muito. Qualquer pessoa que está nesta vida, eles querem fama e dinheiro. As letras que eles fazem são feitas... Não significam nada. Você não pode achar que significa. Porque a pressão da gravadora, juro por Deus. Entenda isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou te explicar. É assim, ó. Eles precisam fazer a música, aí eles sentam e falam, vamos fazer uma música. Eles vão pegando letra. Palavras ao vento. Se não fizer, a gravadora come o toco. A gravadora come o toco. Então, é tudo... Nada, tudo que você acha que é tudo é um nada. Tudo é tudo e nada é nada. Assim, nada, isso, rapaz. Tá bom? Como você tinha feito a pergunta, o pessoal até comentou que o NX Zero tem muito lá na rádio, né? Tá mesmo. Pro meu gosto. Que uma vez por mês eles colocam ele na pauta pra ser entrevistado. Mas você sabe por que agora eles foram? Por causa do evento VMB. Que era patrocínio da rádio. Do VMB não, que tá chegando pra também, que ele sempre ganha esse prêmio do VMB aí, né? O prêmio do VMB é a Pitch, NX Zero, Marcelo D2. Pelé. Sempre os mesmos. Eu acho que deve ter mais a ver com o que o Jonathan falou aqui, o Jones. Tem um show aí patrocinado pela rádio, né? Porque se fosse só pelo prêmio do VMB, talvez eles recebessem os caras depois de premiados, comentando. Eu acho que agora é mais no sentido de impulsionar o show, talvez. Então vamos aguardar que eles virão novamente. Ah, é? Muito em breve. Quando eles ganharam o prêmio ano passado, eles foram? Não sei se esse ano eles vão de novo. Aí só o Kainan pra responder, não vou lembrar. Eles vão direto. Agora, o Marco Aurélio. Pois não. Sobre isso aí, eu queria saber o seguinte: eu, André, o locutório. Outro dia a gente estava gravando uma outra parola aí, eu e o nosso amigo Erron. Você, como um homem catedrático que é troféus ou troféis? Qual seria a colocação certa para um negócio lá da bagaça lá do VMB, lá daquele astronauta lá que eles recebem lá? Aí eu te respondo com uma pergunta. Por exemplo, escada tem degrau. É degraus ou degrais? Degraus. Pra mim são degraus. Degraus porque é que nem óculos. Degraus. Entendeu? Jegue que eu sou, viu? É que nem tudo óculos. Bem, segue, querido. Bunny Cast. We only love. We only love. We only love. I swear it's true. All your children, me and you. We only love. I swear it's true. All your children, me and you. We only love. Fala, meu querido, vai. E esse negócio aqui de... Como é que chama? Red Music Festival. Isso aqui foi o dia que teve lá o W, não é isso? Já isso, fez os dois? House Boulevard, Camada, House Boulevard. É, eu não conheço nenhum outro a não ser o W nos anos 90, daí pra trás. E o W tocou muita coisa legal naquela época. E o Cristóvão, que estava lá com eles, que desde aquela época meio que empresariava o W, entre outros... Pô, ele empresariava a Sônia, não sei se vocês vão lembrar. É... Sônia, vire as noivas, não é? Não, nada a ver. Não, Sônia. Ah, não, é outra. Essa é Shakira, eu acho. Não sei qual que você está falando. Listen to your heart. Isso. Eu sei qual que é. Sônia deve ser aquela que cantou o Léo. Listen to your heart era o sucesso dela, se não me engano. Exatamente. Uma época bacana, enfim, cada um se diverte na sua época, essa eu curti. Aí, antes, se não me engano, foi na mesma época de New Kids on the Block. Mas aí então eram os projetos, é uma entrevista aqui com vários projetos dance brasileiros, né? Ou até italianos, como sendo o W e tal. Italo House, Italo Dance, sei lá. Eu gostei, eu achei interessante. Mais uma entrevista para divulgar o evento, né? Ah, certamente, para divulgar o evento. Há que se destacar também o bom português que o cara lá do W. Impressionante como que o pessoal da Itália fala bem o português, né? Como ele se empenha pra falar bem. É, mas o cara do W, cara, ele já frequenta essa história que eu te contava dos anos 90, desde aquela época ele vinha pra cá. Então, é natural, tem aprendido um pouquinho, né? E o restante da turma, como dizia o Erlon aqui, House Boulevard, Mr. Jam, Cassino, Ramada, esses, se eu não me engano, são todos brasileiros, né? Exato. É, o Cassino é brasileiro, o W é italiano. Jesus amado, tá bem, hein? Agora ficou bom. Agora tá sensacional. Vamos continuar aqui nós três, vamos lá. Caiu todo mundo da conexão, ficamos eu, Erlon e Marcelo Senna. Caiu todo mundo. É culpa do Elo, lá vai de novo. Claro que todo podcast que eu participo, cai todo mundo, dá um problema. Tu é muito não zicado, rola. Né, cara? Tu é bem zicado. O Nino do Castelo Rá-Tim-Bum conectou aí, ó. Fala, Rossetti, como é que você tá, Nino do Castelo Rá-Tim-Bum? Fala, filha da mãe, como é que você tá, desgraçado, que pariu? Nossa. Vi seu programa com a camisa do Deus. Deus te salva, Jesus. Na camisa. Vocês me chamam? Vocês já sabem que é pra ouvir palavrão, cara. Vocês são muito loucos. A camisa do Rossetti, Deus te ama. Amém. Nino. Oi. Do Castelo Red Bull, como é que você tá, só Nino? Você fala, viu, Cacau Rossetti? Fala, Jonas. O Emílio te chamou de Jonas também. Se ferrou. Agora no Rota Musical. Rota Musical agora, a música da Britney Spears. A Ana Zanata estava me contando aqui por chat que na matéria que teve do Vesgo e do Silvio, que até tem uma hora que tinham umas cantoras, tipo, num carro, como se fosse na como chama ali na carroceria de um carro? Caçamba. Na picape. Isso. A Ana Zanata estava me contando aqui que ela morou 6 meses no México, né? E ela falou que aquele pessoal na caçamba é tipo um táxi lotação que tem por lá. Olha que legal. Nossa, ele chua os mariachi e fica em cima tocando junto, né? Nossa. Fala, chua. Zanata, você gostaria de destacar alguma coisa da programação do rádio essa semana? Você acredita que eu nem escutei o rádio? Faz tempo que eu não escuto Pânico na rádio. Isso! Não, mas isso é... Mas isso é sempre uma deixa para dizer... Visite o blog Universo Pânico, porque lá você pode baixar os arquivos por lá. Eu tô alienado. Você é um alien. Então eu queria conversar, falar sobre o Rico Mansur. Tá. Silveirinho tava mais louco do que de costume, chamando o convidado de ricota. Ui! Ricota! Falando que eles eram uma gente de polo, né? Um taco de polo custa 100 dólares. É feito de bambu. Sensacional. E aí a entrevista, sim. É, o Rico Mansur conheço só de nome, mas com esses apartes, ainda mais de Silveirinha, que estou gostando muito de Silveirinha na rádio. Esse Mansur é aquele das fotos na praia com a... E tem o cara que mais conheceu beldades por metro quadrado. É o homem mais pegador do Brasil. Mas não é a história das fotos na praia lá com a outra? Não, eu tô indo. Não, foi a Cicarelli. Foi a Cicarelli. Ah, eu achei que era o da Cicarelli. Não, é. É outro cara. É outro cara, o italiano, é o maluco. Ele namorou Piovani, é pela calcinha. Pra você ver que eu não reparei muito no sujeito, né? Isabelle Fontana pegou, quem mais? Olha, o Fiorentino também, largou no altar. Não se dá Fiorentino. Isabela Fiorentino. Pegou o Pelé também. Deixa eu ver que mais ele pegou aí. Não, a mãe de Ná. Pegou tudo. Já. Então tá bom. Então vamos para a TV. Puta, o quadro dessa Maliza é sensacional, né, cara? Sim, muito bom. Concordo com você, Marco Breve, eu, André Locutório. Não, começa que aquele negócio do Silvio Santos entrevistar a menina no programa dele, eu já acho uma loucura legal pra caraca. Eu fico catando depois no YouTube pra ver isso. Porque aquela menina é um robozinho, né? Super Vic, né? Super Vic, exatamente, Senna. Estilo Super Vic. Super Vic, mas... Cara, não existe aquilo. É um software avançado ali, sensacional. Só quem perdeu essa foi Raul Gil, né? Que Raul Gil subiu com 3. E olha qual idade que tá. 6. Ele que se morda, né? Se mordendo. E o problema dele tá com 2 pontos. O programa dele não vai nem mais a Simoni. A gente vai ver com o passar do tempo que essa menina não vai crescer. Ela vai ficar 10 anos daquele jeito, hein? Dele, até os 16 ela vai ter o mesmo tamanho. Ela é igual a Maggie dos Simpsons. Ela é a Maggie dos Simpsons. Tem 19 temporadas e tá no mesmo tamanho. Legal. Por aí. Chamou ela de anã, Marco. Não, tô dizendo que ela é um robozinho e ela, portanto, não vai crescer. É aquele modelo ali, ela já nasceu daquele jeito. Ela é um androide. Se ela crescer, eles trocam ela pela aquela boneca que eles estão vendendo agora da Mattel, que fala, alô, quem que tá falando? Cada frase sensacional da boneca. Boneca da Maliza sensacional. Tá perto da barriga e sai uma faca embaixo. Você não manda na minha vida? Você não manda na minha vida? Quem é que tá falando? Que nome feio, seu, hein? Pô, gente, vocês não acham, assim, fazendo um retrospecto aí, vocês não acham a Maliza, assim, o estilo dela muito parecido quando a Simoni estava no auge do sucesso do balão brágico? Nossa. Simoni era analfabeta também, tá aí. Que beleza. A Simoni tá voltando, rapaz. Ela agora tá cantando ao lado dos filhos. Vocês já viram isso? Claro. Lançando o enquanto balão. O único que não tá no Brasil mais é o Mike Biggs. Ele foi extraditado, né? Ficar com o papai. Não, foi cuidar do pai, né? Porque ele tem dupla cidadania. Ele não foi extraditado. Quem foi o pai. Ele foi expulso do Brasil. O pai que declarou uma vez, eu voltar para Inglaterra é ruim, hein? Mas teve que voltar. É, só para comprar, né? Tá falando bastante do assunto. O pânico é sensacional, né? Relaxa, Erlon, relaxa. Vamos falar do que é bom. De Cainã hoje, vamos lá. Volta pra pauta, volta pra pauta, querendo. Cainã, show! Continue, Marco. Toca uma trilha aí pra gente, uma música agora, pra animar. Los Mariachis. Toca Los Mariachis, bem. E o polvilho nas congas? E o polvilho nas congas, querido? A ausência dele ter um quadro nesse domingo e tal? Tanto o polvilho também fez falta, quanto um outro quadro que também foi anunciado no blog oficial, que é o Casamento em Pânico com o Pastor Deusdete e o Amaury Dumbo. Fiquei esperando isso. Eu também. Isso foi anunciado? Tem lá no blog oficial do Pânico, tem uma imagem dos dois no casamento em Pânico. Seria prometido para este domingo, mas não foi ao ar. Eu espero que não seja uma daquelas matérias que fiquem na gaveta e vai para o arquivo sem nunca ser apresentadas. Com uma matéria do Senna, com o alfinete, que também está na gaveta. Vai brincando. Eu não gosto dessas matérias que não vão ao ar, eu acho que é muito desperdício de material. Eles podiam fazer lá, igual vai ter o novo site do Pânico, eles podiam pegar essa matéria e colocar no site como material exclusivo, entendeu? É uma ideia. Seria de grande interesse para pessoas como nós que gostamos do Pânico. Sandy Capetinha, Regiane Brunkel, você já fez alguma matéria lá com o pessoal e... por fim não foi ao ar? Acho que no navio, né? Fiz ano passado. Mas era sobre o quê? Era um quadro na rua. Na rua? É. Na Paulista? É, por aí. Mas era como Sandy Capetinho? Não. Manda pra... Era um Cine News. Bom, vai chutando. Eu não sei se foi ao ar, porque depois eu tava no navio e o menino falou que ia jogar... No domingo que a gente estava no navio, não sei se foi lá, mas acho que não. Ah, mas aquelas partidas da época do navio, o que passou foi só reprise. Só tinha chamada das meninas e passava só reprise. Não, é outra coisa que a gente gravava em agosto do ano passado. Agosto de Deus. O navio também teve coisas que a gente gravou lá que não foi lá. Normal. Não. Fica a dica. O que é que não foi ao ar? Conta um pouquinho pra gente, hein, Regiane? Ou você não pode falar? Você tem medo? Que isso possa te prejudicar? Não, eu nem... várias versões de coisas que falaria e não, que não foi lá. Tipo, as meninas lá, as candidatas da Funcast, elas gravaram mais coisas do que de fato foi, entende? Só que é como eu falei, é critério da edição, do diretor, a gente grava várias opções e várias cenas, várias coisas, e na hora acham que não é legal colocar. Então por isso que é complicado você anunciar uma coisa, sendo que depois não é o que você vai anunciar, entende? Isso, a televisão é assim, gente. Grava um material bruto. É que nem aqui, mais ou menos é assim também. A gente grava 3 horas de conversa, dá uma enxugada por 1 hora e pouco e ficamos com o que a gente julga de melhor. Exatamente. Ou não. Na verdade é o pior. É, na verdade, é um sensacional, não tem nada de bom, oi. Oi. E o negócio. E aí, povo? Vou te falar. E aí, Donizete na área. E aí, truta? Como é que você tá, truta? E aí, beleza. É, fã do Donizete. Eu acho que esse é o único podcast que acontece isso. As pessoas transitam. Elas chegam, elas saem. É, avião. Não tem... Terminal de metrô. Não tem muito isso de ficar do início até o fim. Terminal de metrô, isso mesmo, Senna. É isso, pronto. Ô, Donizete. Deixa eu só contar uma parte. Peraí, então deixa o Jonathan falar, diga aí. Não, conta uma parte dessa viagem a São Paulo, que eu estava reparando nas diferenças do metrô de São Paulo e do de Belo Horizonte. O metrô de São Paulo, ele tem um aviso lá, que resumindo é uma coisa mais ou menos assim... Sai da frente da porta se você não for descer na estação. É uma coisa mais ou menos desse tipo. E aí eu tava lá reparando, eu fiquei de cara, eu falei, que aviso que é esse? É uma coisa mais ou menos assim. A dream from the heart comes free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free. Não deveriam faltar para a conversa é o capítulo inicial da novela do Kiko. Eu, como telespectador, fico ansioso para assistir a matéria, mas eu acho que eles ali no papel de produtores de conteúdo estão certíssimos de dividir em duas partes, porque assim todo mundo que assistiu num domingo vai assistir no outro e ainda tem aquela audiência ainda que desavisada vai trocar de canal. E então acho que no próximo domingo vai ter muita audiência esse quadro de vez. E eu acho que além disso, não só pela estratégia... Estratégia... Estratégia... também tem a questão de que havia muito material realmente, né? Eles souberam separar o encontro com ele, mostrando a atividade atual, o circo e tal, parte do espetáculo. Eles invadiram o picadeiro, né? Tudo isso aí deu bastante assunto, já deu, sei lá, mais de 15 minutos, exatamente, se bobear. E aí rende depois uma outra conversa com ele em particular para a semana que vem. Então, acho que teve motivo para separar por tudo isso. Olha, eu só posso te dizer uma coisa, Marco. Muito bem! Eu me emocionei em ver a figura em pessoa, em carne e osso, e sendo entrevistada no Pânico. Eu adorei a matéria. Ah, mas um monte de canal de televisão já entrevistou ele, já. Quando ele era mais novo, né? Não agora. A Sônia Abrão já entrevistou? Não. Achei que o Ceará ele foi muito feliz nas perguntas, entendeu? Poxa, eu gostei de tudo, fiquei emocionado, gente. Tempo assim que eu não assisti uma matéria no Pânico, porque a gente geralmente vê o Pânico, ouve o Pânico pra rir, né? Nessa aí não, eu me emocionei de verdade. Não sei se vocês prestaram atenção, atenção no começo da matéria, o Silvio tava chorando, tava lacrimejando. Ele, sim, começou a matéria com o olho todo vermelho. Os produtores, o produtor ali atrás também tava chorando, tudo. A reportagem foi emocionante para eles. Pareceu mesmo. Muita gente aí que é fã do Chaves, acho que é emocionante. Não, eles sabiam as músicas dos caras, né? As músicas do programa do Chaves, eles sabiam, cantavam ali junto. Todo mundo sabe a música do programa do Chaves. Ai, desculpa, eu não sei, não. Eu posso cantar? Eu posso cantar, Tamires? Tá bom. Ô, Tamires. Oi. Você, com um hambúrguer no meio, dá um X princesa? Nossa. Marco. O que que é? Pode ser. A Regiane quer falar. Regiane. Ah, Regi. Ô, Regiane, você tem brigadeiro aí? Deixa a Regiane falar, então. Regiane, você já foi gerente de banco? Já fui gerente de seguradora. É mesmo, eu logo vi pelo checão. Ou quer dizer, o que você ia dizer? Nossa. Zé Graça. Isso foi uma inspiração lá do Silveirinha. Me desculpe, uma coisa involuntária. Ô, Regiane, você tem brigadeiro aí? Não. Então me dá um beijinho. Essa foi boa. Regiane, você sabe que eu achei você muito comportada no programa de domingo? A ideia é essa. Eu ia fazer outras coisas, só que a direção resolveu na hora. Ó, tá vendo como as coisas mudam? Aham. Que eu vi uma coisa e na hora eles falaram que eu deveria me comportar, porque eu ia entrar vestida com vestido de noiva, que eu usei tantas vezes a semana inteira, né? Só que aquele vestido é muito difícil de tirar. E na hora eu não iria conseguir tirar sozinha. Então, como a roupa já falava por si só, foi uma decisão assim, faltando 5 minutos pra entrar, a gente resolveu que eu entraria de espartilho, já. E como seria difícil, né, tirar a roupa. Então, como a roupa já estava falando por si, uma coisa assim, tipo, não, sou a Sandy, né? Então já se viu a necessidade de não apelar, de não, né, tentar vulgarizar, tentar aparecer. É justamente o que foi, é exatamente aquilo ali que eu deveria ter feito. Entendo. Muito bem. Eu achei realmente que teria sido uma recomendação, uma orientação da produção, direção do programa. No início eu entro tímida, parecia que eu tava tímida. Eu não tava tímida, mas eu tava representando o tempo inteiro. Mas você tava nervosinha? Mas não combinaram. Não, não tava. O que não foi combinado, tipo assim, que eu iria brincar, puxar as pessoas, isso foi da minha cabeça, assim, eu vi que tava dando certo. Quando eu me aproximava de alguém, a galera ria, falaram que eu poderia, né, não falaram, ó, você faz, mas falaram, você pode brincar com as pessoas. Fala, gente, você tem que tirar a roupa. Tá bom. Não, e também porque não, a ideia não é transformar Sandy Capetinha numa coisa vulgar. Lá, a menina é puxona, tá, né? Fica ouvindo essas coisas. Eu não acho legal. É a capetinha do bem, né? Pode ser uma personagem que agrade crianças, meninas, a mulherada não ficar muito que vem assim, falando, ah, putona, tá. Portanto, que quando eu entrei, eu vi as meninas da plateia, mandando um beijo pra mim, dando tchau. Eu fiquei super feliz por isso. Porque eu acho que não precisa só agradar a classe masculina, né? Legal quando você consegue generalizar o público. Bunnycast. Seguinte, a Dri vai tentar falar conosco, estabelecer contato. Dri? Saudades de você. Opa, que chegou. Aleluia. Seu pai é pirata, Dri? Não, por quê? Você é um tesouro. Você é um tesouro de pessoa. Péssima. Hoje eu tava com saudade de vocês. Olha, eu também digo mesmo pra senhora, viu? Muito rico também. Obrigado. Dri, você tem algum recado especial aproveitando a oportunidade? A Dri vai falar com a Regiane, que já tá pra sair, já, que ela vai sair. Ah, isso é tudo que a Dri queria. Não, eu não tenho nada assim em específico, só quero entrar realmente no ritmo, participar aqui do finalzinho só pra matar a saudade. Ô, Dri, você sabe que você mora no meu coração, viu? Acredito. Dri, você sabe que você mora no meu barracão, meu filho. Você mora no meu barracão. Seguinte, então, o André, locutor, queria falar alguma coisa, me parece, sobre o Guy Sound, é isso? É, eu tô gostando muito aí do Guy Sound, parabenizar as bandas aí, que tô vendo muita coisa boa, né? Porque antes, tanto lixo que a gente tem ouvido por aí, tem ouvido umas coisas interessantes no Guy Sound. O programa que promete com sucesso. Só isso. Eu, por exemplo, vi nesse fim de semana o Guy Sound e eles fizeram uma compilação das espinafradas que o Carioca deu nas bandas e tal. Uma gracinha, né? Foi. Fizeram uma novelinha com couve. Eu achei muito engraçado, eu gostei. Tem uma outra coisa, Marcos, quero falar aí do Pânico de TV que vocês não comentaram até agora. Qual que é? Da Amy Winehouse? Então, vou comentar então essa bosta. Sabe aquela matéria do presidente, né? Do Carioca e Polvilho de Magrisa no prêmio Comunix, que eu que indiquei a pauta, hein? Show, cara, rendeu, gostei, porque são umas caras diferentes, o pessoal de jornalismo. Achei legal, hein? Muito bom. O curso que custaram ontem mostrou 3 pessoas. O Pânico mostrou mais de 10. É isso aí. Olha a diferença. Ah, mentira, O CQC não conta com o Marcelo Senna, é por isso. E teve a Amy Winehouse também, que ninguém falou nada. Eu acho aquele quadro... Aquilo me dá uma doideira na cabeça, porque eu começo a achar graça, depois eu fico espantado, depois me dá ojeriza, aí depois eu acho graça de novo. Aquilo é um negócio que entorta a cabeça do ser humano. O Senna parece com aquele cara que faz Amy Winehouse. Eu não sou a barraqueira, não. Eu acho que é o Senna. Eu acho que é o Senna. Até o lance que nós já conversamos sobre pesamento de duplas, nós vemos aí novamente o Christian Bale com a Samambaia, né? Lá na festa do casamento do Ronaldo. Na festa de aniversário, não no casamento. Olha, do ambiente assim, do ambiente chamado Universo Pânico, eu queria só citar o seguinte, o tal Fábio, é Silvério, aquele que faz o ônibus é uma vida? Silvestre. Toma mais essa. Fábio Silvestre não passou no Quem Chega Lá do Silvio. Olha aí, rapaz, tem que mudar medicamento. Eu não conheço isso, passou. Como é que é? Foi o único que não passou. Eles roubaram, velho. Aquilo ali, a máquina chegava até em cima e caía. Chegava até lá em cima e caía. Porra, aquilo é tudo manual, né, cara? Em cima e caía. É, eu tô de olho. Fábio Silvestre, que na minha opinião foi uma das melhores entrevistas do Pânico de todos os tempos que eu já vi na minha vida. Nossa. É porque foi... Ah, porque você estava presente, né? É. O pessoal todo tava rindo, a barra chegava até lá em cima e caía. Roubaram, ele não passou porque roubaram, aquela máquina lá foi alterada na hora. A barra chegava até lá em cima e caía. O pessoal todo do auditório rindo e não passaram ele. Tá beleza, passaram o maluco lá que a barra chegava na metade, aí do nada subia até lá em cima e passaram o cara. É, eu vi. Mas aquilo ali, cara, é uma coisa que tem uma interferência manual, eu não posso acreditar coisa diferente. E aí eles estão encaminhando os que são mais popularescos, porque o Fábio, por exemplo, ele trabalha com personagens, alguns tantos, e são muito bem bolados, bem criados, com textos e tá. Já os outros, tem o caso do personagem lá, do cara que faz uma criança e tudo, mas os outros são mais anedotistas e tudo, e vão mais... Eles passaram aquele que foi no Pânico lá da Bahia. Eles vão mais pro popularesco. Aquele cara da Bahia. Renato Piaba. Luiz França é bom, agora o Renato Piaba não me desce muito não. Muito doido, uma pena. O cara tava soberrando, ele ficava gritando. Esse é o jeito dele. É mais popularesco, então eles vão levando desse caminho. Eu só queria saber aqui, aproveitando a Ladri que está conosco, Ela que é admiradora do trabalho do Rabin, eu queria saber a opinião dela a respeito do novo quadro do Beijo na Boca ou Tapa na Cara. Que não foi anunciado como Silveira e Silveirinha, por sinal. É, o que são? Aquele é o quem? É o Rabin e o Zuckerman? Acredito que foi. Bom, eu não sei exatamente o que eles eram ali, eu acho que realmente eram só Daniel e Fábio aprontando na praia. Não sei qual o propósito e ainda não tenho uma opinião muito formada. Acho que o povo gosta, por quê? Porque tem bunda, tem mulher pelada, tem cantadas infames e beijo na boca. Se o Chupla deu certo assim, acho que eles também conseguem. Mas eu não assisti o beijo do Rabin na Tal Luanda, então não posso opinar muito. Quer dizer, o único beijo que rolou foi com uma atriz. Não é isso? Eu não vi. Foi a Luanda Boaz, não é isso? Uma menina bonitinha e tal. É. Mas eu não acompanhei, então eu não posso opinar, entendeu? Por motivos que fogem à minha vontade, eu não pude assistir o beijo. Mas, sei lá, achei bonitinha as cantadas do Fábio, do Daniel, achei engraçadinho ele falar: olha, nós somos dois, é um par, pra ser ímpar, a gente tem que fazer um filho. Eu acho isso engraçadinho. Acho que tem muito a cara do Fábio. Muito bem. Não, e o que você achou da cantada do Silveirinha na rádio falando se ela se era gerente de banda? Amanda. Como é que é a cantada, Amanda? Se é gerente de banda? Não, já rolou, deixa quieto. Não, me conta, gerente agora. De banda, estão checando. Você é gerente de. Faz quadrinha aí. Você é gerente de banda? Deixa. Você é boa, vai. Gerente de banda, porque você tem um checão. Porque ao menos uma risada da mulher ele vai conseguir, com certeza. Se fizer alguma coisa. Atrás, logo eu, fio de bola, atendi, malado. Então tá, galera, eu só quero dizer o seguinte: se você conseguiu ouvir este podcast até este momento derradeiro, você precisa nos dar um voto no Prêmio Podcast 2008, por favor, porque se a paciência rendeu até aqui, não custa dar um clique. Então há um prêmio chamado Prêmio Podcast 2008, o qual nós estamos participando, concorrendo na categoria de quê, Jonatas? Categoria entretenimento ou variedades. Lembrando que o Prêmio Podcast é o prêmio dos podcasts brasileiros. Perfeitamente. Olha só, você tem que entrar lá no blog. Basta você ir no próprio blog, universopanico.com.br, que agora tem esse belíssimo endereço. E diretamente no blog, você clica no íconezinho que aparece logo no início dele, um ícone com fundo preto, quadradinho, tá lá bonitinho. Somente por ali você pode votar no nosso blog, no nosso cast. Então, universopanico.com.br, vá lá no íconezinho do Prêmio Podcast, dá um clique, ele endereça para a votação, você confirma, vai só fazer lá um pequeno detalhe de escrever os númerozinhos, aquele negócio todo, que é um critério de segurança deles, e dessa maneira você nos ajuda muito a ganhar um valeu no final, não é? Passando a estatística, nós estamos em sétimo lugar. Sétimo lugar? Que beleza. Dá pra subir um pouquinho. Galera, agradeço a vocês então, Dri, pelo seu esforço, muito obrigado por matar nossa saudade também. Beijo, Dri! André Locutor, valeu. Muito bem, Marco Aurélio, vou ser breve e agradecer a todos aí, obrigado aí, Marco Aurélio, pela paciência, desculpe o pessoal alguma coisa, e dizer que é muito gratificante a gente eu ter aí a oportunidade de participar do Universo Pânico, e agradecer também a fofa participação da Regiane, né, que foi muito paciente, que dedicou o seu tempo, né, para nós trocarmos ideias aqui no blog do Universo Pânico. Valeu, Marco Aurélio, valeu, turma, fui! Erlon. O que é, Marco? Desculpa aí. É simples. Não, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples e rápida. Tchau. No próximo eu fico assim. Tchau, então. Até uma próxima. Elifas. Olha, valeu. Tudo de bom. Semana que vem estamos aí. Beleza. Tamires? Oi. Pretende voltar? Volto. Satisfação nossa. Marcelo Senna, nosso querido. Muito obrigado. Fazer despedida aí, já convidando a todos pro meu podcast Chaste Bola Stadium, que tá precisando de muita ajuda de vocês, divulgando pros amigos. Eu e essa estamos esperando a presença de todo mundo para debater futebol, curiosidades e tudo mais. Show de boleta. Vamos pra vocês. O meu podcast. Vale aí. O meu podcast, né, Cena? É, porque valeu, só quem fala é o Elon. Podcast. Nossa, é meu não... amigo. Quem mais fala é o Elon. Meu amigo. Silêncio, silêncio, por favor, porque é o nosso momento derradeiro, último instante, último respiro de Regiane Brunkel. Por isso põe devagar, põe devagarinho, que é pra não machucar. Põe bem de mansinho, põe devagar, põe devagarinho dentro do coração. Oi? Você, por favor, apareça mais vezes, nossa, hein? Nossa, vai dormir hoje. Faça como o nosso amigo Marcelo Senna, nos visite com regularidade. Isso só fará subir os nossos índices. Continua o concurso das sereias? Então, eu tô concorrendo à etapa final. O concurso termina agora dia 28. E eu precisaria de muitos votos para vencer, porque realmente eu não fiz campanha alguma. E tá feio. O resultado tá meio bruxante. Ah... Até uma próxima. Fala da comunidade, minha querida. Então, eu quero aproveitar para divulgar a comunidade que o Fabiano Schleider fez para mim. É Sandy Capetinha Fônico na TV. Já contam com 400 e poucos integrantes que acabou de postar. Se vocês quiserem entrar, fazer parte, eu agradeço. Muito bem. E beleza, gente. Semana que vem tem mais, então. Eu agradeço e tchau. Tchau. Tchau, monstro. Música de encerramento. Põe devagar, põe devagarinho, que é pra não machucar. Põe bem de mansinho, põe devagar, põe devagarinho dentro do coração. Põe devagar, põe devagarinho, que é pra não machucar. Põe bem de mansinho, põe devagar, põe devagarinho dentro do coração. Por isso põe devagarinho, que é pra não machucar. Põe bem de mansinho, põe devagar. Tamo bate com o Papa Bento XVI. É sério, o programa vai estar muito graúdo, é. E rico também. O programa fez a senhora oi. Primeiro, não precisa ter precisa. Vamos lá, que chama a menina monstro. É a menina monstro. Malícia. Oi, gente, eu sou a Malícia. Eu vou ser a Malícia. Vai pra puta que pariu, vocês tudo. Vai tomar o cu. Tia Silvia, eu sou uma menina monstro. Eu queria matar todo mundo pra dizer que todo mundo toma no cu. Virei, tomar o seu cu. Panicast.